que clamas a mim, Moisés. Diz ao povo de Israel que marchem. Levanta a vara, estende a tua mão e toca no mar, e um milagre verás. O mar se abriu, o povo passou, mas a Faraó o Senhor não poupou. Moisés pôde ver a glória de Deus e compreender a voz do grande eu sou. Cantarei ao Senhor, minha força ao Senhor, derrotou, afogou o império do mal. Cantarei ao Senhor, dançarei ao Senhor, que soprou, inimigo caiu. Cantarei ao Senhor, minha força ao Senhor, derrotou, afogou o império do mal. Cantarei ao Senhor, dançarei ao Senhor, que soprou, inimigo caiu. Porque clamas a mim, Moisés? Diz ao povo de Israel que marche. Levanta a vara, estende a tua mão e toca no mar, e um milagre verás. O mar se abriu, o povo passou, mas a Faraó o Senhor não tocou. Moisés pôde ver glória de Deus e compreendeu a voz do grande eu sou. Cantarei ao Senhor, minha força ao Senhor, derrotou, afogou o império mal. Cantarei ao Senhor, dançarei ao Senhor, que soprou, que inimigo caiu. O império do mal. Cantarei ao Senhor, dançarei ao Senhor, que soprou, o inimigo caiu. Caiu, caiu, que soprou, o inimigo caiu. Grita que ele caiu. Seus cavalos e cavaleiros. Ele caiu, ele caiu, ele caiu, ele caiu.